emoções simplesmente brisem, brisem, brisem. Muito amor, muito amor. E quando eu digo que sim, ela diz que também. Certas coisas valem mais do que as de 100. E eu a quero tão bem, ela me deixa zen. Eu já tô refém, só faltava não, hein? E nem da papanguá, quando ela diz vem. Culpa das mais fortes emoções que agora explodem. Loucos pensamentos vadios que me ocorrem. Pra que esses dedos que escrevem também te explorem. Que também dias como hoje não se isolem. Dois corpos quando se encantam tudo podem. Antes que os filhos do rei calque e argumentem. Deixe humildemente que os meus olhos te contemplem. É assim que os bons sonhos sobrevivem. Honram o recíproco e o idem. Então que nossas imaginações brisem. É o que os nossos corpos dizem. Mesmo refrão, coração, sem ilusão, te mostro que nada foi em vão. Brisou no sabor, me priorizou, mostrando o real amor, me valorizou. Deixe que falem, nós vamos além. Só você, meu nego, sabe o que me faz bem. Merecedor de toda atenção, cuida de mim. É causador de todo tesão, habita em mim. É desprovido de palavras que não cabem. Usa o juízo e poesia se refazem. Então recíprocos prazeres se repetem. Pra que sentidos contidos se manifestem. O quilombola que eu amei, sonhei, gamei. E na corrida sofrida eu encostei. Agradeço também nossa união, zen. Pro recalque tô nem. Vem, meu preto, vem.